vou pra uma festa linda e vai ser de imensa. Vai ser imensa. Vai. Vai haver festa no céu. Encontra, vai haver festa no céu. Vai entrar glorificando. Pra com Jesus se encontrar. Muitos crentes vão sumir sem deixar explicação. Carros vão desgovernar e perder a direção. A igreja de Jesus ninguém mais vai encontrar. Foi arrancada daqui, já está com Jeová. Vai haver festa no céu. De novo, vamos lá, mais uma vez o coro, vamos lá. Vai haver festa no céu. Vai entrar glorificando. O noivo vou abraçar. Pra com Jesus se encontrar. Do Senhor, fogo santo, santo, oh glória a Deus, é o que está descendo agora, fogo santo do Senhor. Preste atenção aqui, ó, este fogo é poderoso, é fogo pentecostal, vai queimando o pecado, desfazendo todo mal. Igreja, fique ligada, muito fogo vai descer, olha só, até o crente gelado vai ser cheio de poder. Aqui vem glória, glorifica, irmão. É glória que sobe, é fogo e unção. Aqui vem glória, glorifica, irmão. É glória que sobe, é glória que desce, é fogo e unção. É tanta glória, eu vejo glória que tem glória. É glória, glória, glória sobre o altar. Só ouço glória, glória, faz o templo abalar. É tanta glória, eu vejo glória que tem glória. É muita glória, glória em toda a igreja. Deus está neste lugar. Faz assim comigo, ó. Deus está aqui e vai operar. É só você glorificar. Está caindo aqui sobre este lugar. Sinta esse fogo te queimar. Esse fogo é maravilhoso. Deus está aqui e vai operar. É só você emprestar a boquinha pra Jeová, meu irmão. Está caindo aqui sobre este lugar. Agora é glória de Jeová. Fogo estranho aqui já está repreendido em nome de Jesus. O fogo aqui, só o fogo de Deus.